O valor médio do índice de transmissibilidade do RT nos últimos 5 dias analisados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, de 17 a 21 de outubro, foi de 1,21. E, já agora, nos últimos 14 dias, Portugal registou uma taxa acumulada de 23 óbitos Covid-19 por milhão de habitantes. Acresce que a distribuição da taxa de notificação semanal por grupo etário mostra um aumento do número de casos em todas as faixas etárias, com uma expressão no grupo que vai dos 20 aos 39 anos e nos indivíduos com mais de 85 anos. Quero, por exemplo, destacar que na semana de 12 a 18 de outubro, a situação pode levar a um aumento das hospitalizações e mesmo dos óbitos nas próximas semanas. Nos últimos dias verifica-se já, aliás, uma tendência crescente do número de doentes com Covid-19, hospitalizados e em cuidados intensivos. Tendo em consideração a tendência observada na prevalência de doentes Covid-19 hospitalizados em enfermaria normal e em unidade de cuidados intensivos, projeta-se que no dia 28, seja no dia 28 de outubro, seja ultrapassado o máximo do número de doentes Covid-19 hospitalizados em unidade de cuidados intensivos na primeira vaga, que foram 271, como se recordarão. Projeta-se ainda que no dia 4 de novembro, de acordo com estimativas e cálculos feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde do Instituto Superior Técnico, estejam internados à enfermaria 2.634 doentes por Covid-19 e 444 em unidade de cuidados intensivos. Isto num modelo de crescimento matemático, se medidas introduzidas não se revelarem efetivas.